Super Controle Network. Sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast quinzenal. Agora eu sou o Matheus Six, o seu host, e eu estou aqui com Lanzonete. Olá, tudo bem? Estou contente hoje porque eu posso gravar com um personagem de jogo de videogame, o Kane do Kane Lynch aqui. Polidor. O Polidor Music. Também o meu amigo garçom que trouxe uma Antártica original, ó. Obrigado, tá gostosa. É isso aí. Quem mais nós temos de convidados, Matheus? Não, primeiro, Frajola. Aí, Frajola. Ó, oh, beleza. E aí, prazer com os novos convidados aí, barbudo. Tu gostou do cara, né? Ô, Heitor. Não, é que é difícil tu ver cara barbudo aqui. É tudo bichinha que deixa sem barba. E o senhor Sovaco Julie. Olá, tudo bem? Todos? Essa noite está maravilhosa, está sensual, olá, está bem. Para... Movimentos peristálticos do amor. Ah, mas hoje é dia de movimentos peristálticos do videogame, do cérebro, da lembrança, da memória. Essa coisa incrível do ser humano. Obrigado a todos. O Julie tem tudo amoroso por causa do fim de semana, né? É, isso aí. Cara, tá todo apaixonado. Cara, o Julie, toda vez que eu tô ouvindo o Super Controle, eu lembro do Perigote das Mulheres. O Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Essas filosofadas. Verdade. Essas filosofadas. E hoje temos dois convidados do site Drink and Play. O Márcio, o senhor Márcio Barrios. Eu nunca sei, eu sempre falo Barrios. Barrios. Hoje eu tô com a risada do Mr. Catra, porque eu estou muito dodói. Então tá servindo cervejas. Deixa ele fazer a risada. Vai. Caralho. Realmente tá parecido com o Mr. Catra, acho que eu falei. E o senhor Barbudo, que Frajola já se apaixonou, Heitor. Heitor Polidor. Queridinho! Polidor. E aí, beleza? Voz do Oliver, teste de fidelidade. Como faz calor aqui em São Paulo. É muito folgado, bicho! Isso aí. Chega, vamos lá, né? Lanzoni, hoje vamos trazer a nossa memória de volta mais uma vez. Opa! Porque a outra vez deu pau no cast e chamamos o Drink aí pra beber com a gente e falar esse cast. Porque eles são velhos como a gente, né? Eles são idosos também. Com certeza. Então vai ser bonito e sincero esse podcast. Vamos falar das nossas memórias com os primeiros videogames. Mas depois de quê? Depois do quê? Vamos abrir a cerveja de novo? Cerveja dos e-mails! Já que tá todo mundo drinking. Chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. E aí, Frajola, tudo bom? E aí, vamos ler, hein? Lê. Vamos lá. Leitura. Recados, vamos dar alguns recados primeiro. Como vocês viram, o Super Controle Podcast virou quinzenal, na quinta-feira agora, para termos casts mais demorados e bonitinhos e com pautas mais elaboradas. É caprichado. Caprichado, tanto que o Metal Gear tá vindo aí, né? Oh. E mais uma grande série, não vou falar, uma grande série. Depois. Verão. Acompanhar. Quinta-feira também tem Overkill, então, na quinzena, né? Então fica Overkill, Super Controle, beleza, quinta-feira. Segunda-feira, uma vez por mês, vai ter o nosso podcast Porão do Frajola, que foi muito bem recebido, olha só que bonito. Pessoal, já gostou, hein? É isso aí. Vamos lá, quem não escutou ainda, tá lá no feed, ou tá lá no Super Controle na segunda-feira. Terão também reviews, que daí não tem periodicidade, é quando tiver um jogo, Alguém gravou, vamos fazer um review. Teve do Nino Kuni e do Tomb Raider. E agora eu quero fazer um The Bioshock Infinite, vamos ver aí quando eu terminar o jogo eu gravo, né? Veremos. É isso então, esses são os recados dos novos podcasts aí que a gente tá tendo, né? Pra vocês não se perderem na nossa agenda. O Ring Out também fica na segunda-feira agora também, então também. Vai ter review, porão e o Ring Out. Sempre assim, tá? Uhum. Talvez uma semana não tenha nada por causa de algum review. A pessoa pode baixar e ficar toda semana. Pode baixar, tá tudo no feed ali, os botões tudo no feed. O Twitter do Supercontrole é @supercontrole, além das novidades que estão rolando no site, agora tem também notícias que eu posto lá todo dia, umas 5, 6 notícias, dependendo da quantidade. Às vezes eu posto antes, às vezes eu posto depois, mas sempre tem alguma novidade, alguma notícia. Então, se você quer seguir ali pra ver o que tá rolando de novo também, fica tranquilo, @supercontrole. facebook.com/supercontrolepodcast, a gente anuncia sempre as coisas no Facebook e tudo mais. Certo. E é isso, né? Tem a vaquinha.com, que o link tá aí. A gente gravou no Porão do Frajola, quem não ouviu, vai lá escutar, que no final tem. É. E vocês vão saber o que a gente tá falando. A vaquinha para a Frajola quebrar GTA V. A ideia foi criada ali no... Foi criada para que tem muita ideia. A gente fala até de mulher naquele podcast, né? Podcast, é sempre. Mulher é a vida. É a vida. A gente tá falando antes de gravar de mulher também. Que coisa, né? Então tá, a gente vai ler um e-mail rapidinho, porque esse cast tá gigante aí com o Márcio e com o Heitor. É do... X_Lucas_X. Vou deixar o Frajola ali, vai lá. É isso. Então, vamos lá. Olá, chapas. Primeiro e-mail que viu pra vocês. Adorei muito o podcast de franquias atuais. Exato, que foi o nosso último podcast de 15 dias atrás. O Dio, ele me xingou aqui. O Frajola é muito agressivo, cara. Que isso, moleque, tão de parabéns. Tudo junto. Tudo junto, né? Oh. Não sei onde que tem entra vírgula aqui, mas tudo bem. É, mas vou... Dar a real, Gears é um jogão. Opa, ali ó, meu ponto positivo. Aí ó. Para de falar mal do lado do ancião, galera. Tá bom. Eu acho que o Six pelo menos acertou em dizer que os melhores jogos são em multiplataforma. Eu acho que sim, né? Tu não acha que todos os jogos bons são multiplataforma? Que bom, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Apesar que eu tenho os três consoles. Então não importa muito. Não importa muito, né? E se for falar de exclusivo, o Play 3 ganha ainda. É, se bem que sim, né? É só ver os games que o Play 4 está trazendo ou que o Play 3 trouxe esse ano em comparação ao Xbox e Wii. Ok. Por que não falar do Wii U? E aí, Six? Por que não falamos do Wii U? Eu acho que o Wii U não se encaixa na geração. É a geração nova já. Ele se encaixa perfeitamente nessa atual geração, sendo que estes dias saiu a notícia que o Unreal Engine 4 nem vai rodar nele mesmo. Quer dizer que não vai ter. Não vai ter, então... Então o Wii U não é um console... É, não, graficamente não é um console de nova geração. Não, né? É pra competir. Não dá, é, eu também acho que é... A gente já falou isso em vários casos, que o Nintendo também em off, eu acho, tá? Tá tipo, é outro feeling, não é? Não dá pra competir com o Play, com o Xbox, o Nintendo. Pois é. Mas enfim. Aí ele fala aqui com o Seth. Não dá pra entender. Como disse o Seth em um tweet, a próxima geração será um reflexo da outra, sei lá. Ele diz isso. Que letra bizarra. Acho que ele tá tão emocionado que ele escreveu... Então assim, ele a gente não entendeu direito, mas acho que ele quer dizer que o Seth tweetou que a próxima geração do Play 4 e do Xbox vai ser um reflexo dessa de agora, da outra. Pois é. Porque o Nintendo Wii U tá igual, né? Se for ver, tipo, os jogos que a Nintendo Wii... O Wii U falou que ia ter, né? Ninja Gaiden 3, Assassin's Creed 3. É tudo dessa geração, sabe? É, você vai ver pra esse lado, sim. Só que ele saiu bem depois, então seria... Eu não sei como vai ser. É meio complicado dizer, mas eu acho que não entraria, né? Ele termina... Até pelo fator... Ah, ele fala assim, era isso, abraços. Valeu, isso. Lucas X, Lucas X. Ok. Cara, eu não sei o que pensar do Wii U. Eu quero que tu compre o Wii U primeiro. Né? Eu comprei o Wii U aquela vez porque eu tava namorando. Tava namorando. Mas o Wii U eu quero que tu pegue tu, porque eu não sei se vou pegar. Não vi nada até agora que faça ter o Wii U. Nenhum jogo assim da geração ou da próxima que, meu Deus. É, não me interessei em comprar, mas eu vou querer ter. É, só ver se sair um Metroid. Vai sair, né? Um Zelda Metroid. Legal, um Metroid legal, com certeza. É o que todo mundo espera, né? É o que todo mundo espera, né? É, só que não, espero que não aconteça como o 64. O 64 esperamos até hoje. Um Super Metroid não saiu. Mas aí que tá, saiu Star Fox, né? Ah, tem jogos bons, claro, né? É, e não saiu Star Fox no Wii. Não saiu, né? Não saiu. Só aquele do GameCube lá. Aquele F-Zero, porra, tem coisas bizarras aí. Que estranho, Nintendo pula gerações, né? E deixa abandonado. Deixa abandonado umas franquias assim. E tal. Não, eu acho que ele tá certo em algumas partes. É, alguma coisa tá certo que isso é achismo de cada um, sabe? Mas eu também acho que o Wii U encaixa mais nessa geração do que na próxima. Ainda mais porque essa notícia aí do Unreal Engine não vai rolar. Pois é. E tipo, e aí, né? Cadê os jogos prometidos, hardcore, blá blá blá. É que eu não sei qual é o poder gráfico dele também, né? É, certamente ele não vai fazer frente com o Xbox e o Play 3. Não vai. E o Play vai. 4, o Play 4. Não vai, não vai. Do não. Rango, não Xbox. É, eu acho que vai ser se Xbox é que... só o nome. Eu acho que sim, né? Bom, como esse cast tá compridão, então vamos deixar assim a leitura de meus curtinha. Teve muitos comentários, muito obrigado a todos os comentários. Sim. Gente braba, gente feliz. É. Né? É isso que faz o podcast ser famoso, né? Tem briga, intriga. É, mas a gente tá lá respondendo sempre que dá, então. É. Elogios, fazer o quê, né? E o Gordinho do Baixo Que sempre, né? Sempre. Inferno. Falaram que o Gordinho do Baixo Que é o Márcio Bar. Barrios. Esse cara gravou com nós. Falaram, porque o único set que ele não vai é o Drink and Play. Cara, eu não esqueci de falar isso nele pra ele. E ele falou no cast que ele é um 20 anos. É, olha aí, hein? E ele sabe tudo de Santa Ifigênia, não sei o quê. São Paulo. Em São Paulo. Ele comentou porque o Gordinho sempre fala alguma coisa em São Paulo, dos bairros, dos locais. Sei lá, hein? Fica no ar aí, galera. Fica no ar aí, hein? Vamos se ligar. Então vamos voltar aí para o cast que tá demais. Demais, ficou bom. Falou, galera. Até mais. Vamos. Voltamos os e-mails, então. E hoje estamos aqui reunidos nessa paróquia tão bonita, com bebida, mulheres ao redor, para falarmos dos nossos primeiros videogames, nossas primeiras experiências, porque a gente tem dois sites, né? Dois sites de sucesso mundial aí, né? Absurdo! E por que a gente tem sites? É por causa da nossa infância muito longínqua, né? De 30 anos atrás, quase. Frajola 50 a mais. Frajola, né? Porque quero saber, né? Nossas primeiras histórias e experiências aí com videogames, joguinhos terminados, locadoras e tudo mais. Eu convidei o Márcio e o Heitor por causa daquele podcast deles que eles fizeram sobre fliperamas. Ficou muito bom. E lembrou muito a nossa... Igual a da nossa época. Assim. Muito, muito jovial eles são. É. Muito bonito. Mas, então, vamos começar com o mais velho aí da trupe. A gente já pediu a idade dos dois. Eles são mais novos que tu, Frajola. Infelizmente. Sério? Sim. Então, Frajola, qual foi a sua primeira experiência? Qual foi o seu primeiro videogame além daquela coisa de madeira lá? Não, explica meu aí. Primeiro videogame foi isso aqui, ó. Era isso aqui o som que ele fazia. O que é isso? Que é isso? A punheta. Não, naquela época eu nem sabia o que era. Bronha. Eu achei que naquela época era bigolinho era só pra mijar, né? Hoje ainda é. Bigolinho. Em São Paulo eles não tem essa gíria bigolim. Sério? Não, a gente fala bigolim sim. É aí no sul que vocês falam tico, não é? Pistolim! Não, tico, é tora. Pistolim! A clássica, tico aqui é pizza. Não, mas voltando pra madeira, quer dizer, o videogame de madeira. Isso aí. Que videogame era? Eu esqueci o nome. Era ping-pong, não. Pong. Pong. Pong. Ping-pong. Que era muito, muito inovador, que era rebater um pontinho, um pixel de um lado pro outro só. Como se fosse evitar um gol, enfim. Muito. Foi o primeiro. Mas tu me contou. Tu me contou que tu jogava Pong, né? Pong, ok. Sim. Mas tu não teve Atari, né? O que é bizarro na tua vida. Não é Atari, é o Dactar. Mas tu não teve ou tu teve? O Dactar, sim. Mas tu jogava muitas coisas? Não, eu jogava jogos? Muito pouco, eu não gostava disso aí, não consegui. Não gostava. Vocês gostavam, vocês falam disso. Revelação, veja. Revelação. Frajola não gostava de videogame, veja. Veja. O sul! O sul! Veja, no sul! Não, porque. Nada, não dá pra fazer no cast. Porque tinha o quê? O que que eu jogava? Era dois jogos praticamente, aquele de corrida, que era o River Raid. Não, tu é burro. Isso aí não... que era, então? River Raid de navinha, tirinho. Ah, é de navinha, esse da navinha. E o de carinha, que era aquele troço lá. Quase igual. Dançar enduro. Dançar enduro. Era bom esse jogo aí. Era os únicos dois jogos. Oh, que cara chato. Desde aquela época eu jogava só corrida. Ah, então. Era o que mais vinha, corrida de avião. Dançar enduro. O aviãozinho era coletar os tanquezinhos. E o carinho lá, se desviado dos negocinhos, o caru andava. Daí, eu não gostava de videogame nessa época, de olhar, isso aqui é videogame. Heitor e Márcio, vocês jogaram Atari, Dactar ou essas coisas mais antigas? É, eu vou matar a minha irmã aqui. Eu tenho uma irmã, 5 anos mais velha, e ela tinha um Atari, e eu jogava todas essas tranqueiras, aí, Enduro. Cara, era muito triste, porque não tinha fim, né, como praticamente todos os jogos de Atari. Só ia mudando o tempo, né, chegava na neblina, você só enxergava o farolzinho do carro, tinha isso parte... era um ciclo, né? Era um ciclo, e aí conforme você completava o ciclo, você ganhava, não lembro se era um troféu ou uma medalha, e aí ficava um pouco mais rápido. E era um loop infinito, né, cara? E você ficava com o dedo lá, esmagando o botão de acelerar e puta que pariu. Depois de uma hora você não sentia mais seu polegar, cara, era infernal. É como a vida, e é tudo igual, é um loop infinito, só fica mais rápido e mais difícil. a vida. Não, mas o enduro é clássico assim, ó, porque eu sou irmão do campeão mundial da minha casa, de enduro. Assim, que até tínhamos uma discussão antiga aqui, assim, que o pessoal falava de troféu, né? Troféu achievements, né? E aí eu falei, já tinha no Atari, porque no enduro tu ganhava esses troféus, tu ganhava medalha, a cada 5 medalhas era um troféu, era alguma coisa assim, né? Ou era o contrário, enfim, não lembro. E eu lembro assim que meu irmão que era muito... Acho depois troféu. Isso. E aí meu irmão era muito viciado no Enduro, assim, e ele tinha conseguido 5 troféus. Platinou o jogo. E tipo, tu olhava aquilo lá, assim, era um Nirvana, assim. O cara jogando, assim, só desviando, assim, era muito veloz. E a galera veio ver meu irmão ganhar 5 troféus no Enduro do Atari. Super jogo Enduro. Veja, 5 troféus. Isso era algo que você repetia, né, no Atari. Eu lembro, tinha aquele Frostbite, que era conhecido como Gelinho. Vou dar uma bunda agora. Agora, esse jogo é bom, cara. Esse jogo é fantástico, bom. Cara. Lembra do Frostbite? Você lembra desceu, isso? Gelinho? Subir, de nome, não. Cara, você era um esquimó e o cenário tinha... Ah, e tinha um urso. É, o urso aparecia mais pra frente. É, você tinha que ficar pulando nas ilhotinhas de gelo, né, nos icebergs, bah, e coletando, né, neve pra construir seu iglu. E aí ia anoitecendo, era a mesma coisa de todo jogo do Atari, tinha dia, noite, madrugada e tal, e aí chegava uma hora que viu o urso polar, e aí você tinha que ficar desviando dele, só que conforme você ia pulando nos icebergs lá pra coletar neve, eles iam derretendo e gelava. Então você ia perdendo os lugares que você podia pular, né? Cara, esse jogo era fantástico, mano. Você ia comer os peixes, era muito foda. É verdade, tinha peixinho, o remake HD, troféus, deve ter. Tinha muito jogo desse de você ir pulando nas coisas, né? Ou desviando de coisas. Era o que dava pra fazer, né, cara? Aquele que era um negócio em 3D lá. Não, 3D na tarde, não. Não, visão 3D, né, porra? Puta, qual que era o nome? Que ele, até o bichinho aparece no... Não era Kibert? No... Isso, esse mesmo. Isso aí. Nossa, Kibert apareceu até no Detona Hall. Sim, isso. É. O nome do jogo, eu acho que... Não, é Kibert. Kibert. É, eu acho que é assim, é Kibert, sim. É que asterisco Bert. Quero saber quem jogou o ET aqui. Só fui só eu, anos depois. Mas não deu pra jogar o ET porque Atari destruiu e enterrou não sei quantos milhões de cartuchos. Sabia? Ah, tinha na locadora. É. Eu joguei no emulador a lenda. Saber a lenda, vou jogar isso aí. E não entendi. Eu lembro que era o defeitão o jogo, o ET. Dava uns defeitos muito loucos. Não era defeito, era um jogo bom. É um jogo bom jogar. Não, o jogo tinha. Mas por isso que disseram que o jogo foi jogado no lixo, porque era bom. Muito era na frente do seu tempo. Eles falaram, não, não, isso aqui só daqui a milhões de anos. O ET era um cifrão, ABS. Ai, um cifrão. Ai. Tá, e todo mundo teve Atari aqui então? O Julie, o irmão dele, eu tive o Dactar. Eu não tive Atari. Então vai embora desse cast. Tchau. Aí eu joguei aquela sexta-feira 13 lá que tocava musiquinha, tema clássico. Jogo do Julie, ama. É? Já se tem vários casts aqui que o jogo do Sexta-feira 13, que na verdade é o jogo do Halloween, que eu me cagava nas calças quando era criança. Mas tem música. Que se cagar até hoje do jogo de. Sim, de não, terror. Mas me dá medo ainda. Eu vi no YouTube. É trauma. Me dá medo. É trauma de infância, assim, tá no inconsciente total. Porque, meu, olha, vamos analisar. Pararemos e analisaremos. Eu e aqui e a Luciana Gimenez, veja só. Super tá? Pop, super. Olha aqui. Tu é um cara que tu pega na mão, ou tu é uma guria, né? E tu pega na mão um boneco sem cabeça. E tu tem que ficar dando banda com o boneco sem cabeça o jogo inteiro, em silêncio. E aí vem um cara e corta a tua cabeça e sai sangue. E tu fica andando sem ainda a cabeça. Ainda bem, né? Sair esse leite e achar estranho. Isto, né? É trauma ou não é? É trauma, sim. Linha direta. Ah, mas de todo sangue. Ah, mas o Lanzoni não gosta dela, ele nem sabe o que é. A boca, Frajola. Até da mina. Mas... O primeiro brinquedo do Frajola sai a leitinho também, cara. É, ó, putaria aí, ó. Dando sailetinha também? Do Tico. Isso aí. Cudinho. Do Tico. Do Tico? Do pistolinho. Dico? Como é do que é? Dico. Do Dico. Do Diraja. O Dico não tem nenhuma camiseta com manga. Zero. É, todas são regatas. É, toda. É o terno também. É. O cara não tem camiseta com manga. O fora pijama, mangas. Na caseira tem a plaquinha. Fora mangas. Proibido mangas. O Dico, abraço. O pijama dele também é regata. Vamos puxar mais jogo, tá aí, gostei. Alguém jogava aquele joguinho do Bob indo pra casa? Ai, meu Deus. Nome Coming. Tinha nome? Tinha nome. Os nomes... Eu descobri que o jogo da Atari tinha nome por causa dos emuladores, só depois. Bob Coming Home, um troço assim. Não, porque as cartuchas que eu tinha não tinham nome. Tinha a chavezinha de um lado e pro outro, aí tu ia na sua. Não, mas peraí. Márcio e Heitor. Eles são de São Paulo, né? São da cidade grande. É, o Heitor é Capial. Quê? Capial? Sou do interior. Capial. Capial. Eu sou Capial. Panguava no interior. Mas é que assim, né? Aqui os jogos de eu tinha Dactar, tá? E Atari também tinha aquelas fitas com 4 jogos, 5 jogos. Ele tinha a chavezinha. Eu nem sabia que existia fita, só uma fita de simples, né? Eu não sei se vocês tinham isso também, vocês jogavam. Jogo A, B, C e D, né? É, isso. Exatamente. É a chavezinha, tu colocava pra um lado e pro outro e vai. E tinha umas também que não tinha chavinha, né? Você mudava o jogo no reset, né? Caraca, essa. Ah, é, a maioria era, sim, né? Verdade. Os precários. Você ficava dando reset igual um louco e ia trocando. Precários. Ah, que massa. E que era assim dos Jogos Olímpicos. Que tinha o box, né? Que era aquele clássico, que era visão aérea e você tinha que acertar o nariz do cara, né? É. Isso era muito tosco. Parecia das aranhas. Tipo de aranha. A gente não pode deixar de falar do jogo mais clássico do Atari. Que era o X-Men, né, cara? X-Men. Ah, esse aí eu só joguei no emulador depois. Esse eu fui jogar só no emulador, só. Não, eu joguei esse na época, cara. É, e era proibidaço, né? Esse do X-Men, cara, um primo meu, que era mais, tipo, uns 3, 4 anos mais velho. Sempre assim as histórias, né? Ficava guardado. Tipo. Primo meu tinha um amigo que começou com o jogo. É. Mas que bom que era verdade. Né? E aí juntava toda a primaiada, fechava a porta do quarto, ficava jogando essa porra e achando que a gente era os maiores transgressores da face da Terra, né? X-Men, pra quem não jogou, era um labirinto tipo Pac-Man, que você jogava com um bonequinho de pau, que realmente ele tinha um pauzinho. Você tinha que ficar desvindo de tesoura, tipo do bonequinho do Pac-Man mesmo, de diversos obstáculos, e você tinha que chegar no meio do labirinto, que era a porta de um quarto. E quando você entrava, virava um desenho de alta resolução, ainda como quiser, que era diversas posições sexuais. Então você pegava a mulher de quatro, papai e mamãe, o cacete a quatro, e você tinha que ficar destruindo o seu joystick do Atari até encher a barra do gozo. Meu Deus, que pariu. Tipo, explodia ela assim e você ia pra próxima tela e tal. E aí quando você conseguia completar os 4 labirintos, o filminho fazia ele editava e mostrava todas as posições, assim, ia trocando, assim. Era Kama muito Sutra. Esse jogo. Olha, meu Deus. Kama Sutra. O cara virou, ó. O Márcio virou o jogo, hein? Teve aulas de sexo no videogame. Eu tive aula de inglês. Ele teve aula de sexo. É, olha aí, ó. Que imaginação, né, galera? Devia ter na época, né? Eu lembro que tinha esse jogo aqui na locadora, quando a... Eu não vou falar o nome dela, mas eu não lembro o nome dela. Ela era dona ainda. E aí eu lembro que tava eu e Demarque e o Sol falando lá sobre jogos. E aí ela falou, esse jogo que vocês não podem retirar, esse jogo aqui é só para maiores de 18 anos. E a gente se olhou assim, tipo, hã? Vou mandar meu pai. Sim, X-Men, tá ligado? Wolverine, e aí... Ela, não é o que vocês pensam, não. Beleza? Era naquele corredorzinho lá do mal, não? Não tava no corredorzinho do mal. Não, é o jogo pornô, cara. Tá bom. Mas depois... Lá na cidade, o corredorzinho do mal lá. Era um jogo pornô. Pornô da tarde. E tinha muito jogo assim, não vale citar aqui também. A gente já falou naquele Cast 69 lá também, muitas coisas. Ele jogou, cara. Parabéns. Cidade grande, um abraço. E esse jogo, até eu acho que o Angry Videogame Nerd, ele fez uma vez um especial e tal. E esse jogo, ele era vendido com uma capinha de couro, assim, né? Que você colocava, tipo, uma luvinha em volta do cartucho pra ninguém saber o que você tava comprando, assim. Ele tinha todo um ritual. Era discreto, que nem quando trabalhava em locadora, pegava os filmes e botava numa capinha preta. Você trabalhava em locadora também, Júlio? Claro que sim, né? Eu trabalhei também, cara. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei... Mas tipo, Clerks, né? O balconista. Eu estava trabalhando na época do lançamento de Vivi.com. Foi uma coqueluche. Silvia Sente. Chegou 80 cópias na locadora. No segundo... Caraca! No segundo dia não tinha mais nenhuma. É, certo. Até eu loquei. Eu disse, vamos assistir que esse filme. Que ano que é? 2000 e... Bah, 2006. O mais engraçado de trabalhar em locadora é quando os caras iam devolver filme pornô assim, vinha na caixinha preta, então você não sabia se o cara tinha alugado um pornô gay, um pornô, sei lá, tá ligado? Então eu ficava, ó, esse tem cara que alugou pornô gay. Aí o cara virava as costas e abria a caixinha pra ver o que ele tinha alugado. Não, tinha vários, tinha vários. Histórias de locadora é engraçado. Eu tinha uma cliente que ela pegava dois, três filmes de romance, assim, e tal, e aventura, assim, qualquer um. Tipo, tu via que ela entrava no locador e pegava qualquer um na frente. E chegava e pedia assim, encostava assim, meio escondida. Ai, me vê um daqueles também. Aí nós tínhamos que nós lá escolher um que ela não tinha retirado de pornô e dar pra ela. Só que ela retirava só pelo pornô, sabe? Era sempre, toda semana. Eu fiquei bem constrangido uma era vez. Era gordinha? Não. Eu fiquei constrangido não. Uma vez que eu... Fui devolver três filmes pornô do meu tio. E eu não sabia que era pornô. Ah, do tio. Daí quando eu entreguei pra mulher... Ah, tu também? Tu também? Aham. Não, naquela época eu não sabia que era isso. Sim, naquela época, quando? Nem existia fita naquela 2011. Época. Quando tu era de menor... tá bom. Quando tu era de menor, não era fita, era tipo no cinema. Sim, enfim, eu devolvi da mulher... A capa tem um logotipo na frente vermelho, né? Só pra maiores, ela olhou pra mim, eu pra ela. Uma vez eu devolvi do Frajola... Eles devolvidos pra jogar, tinha foto. Bom, nem é assunto, é filme pornô. Vamos voltar aos. Vamos voltar aos assuntos. Eu quase entrei na história. Já tem gente com. É ver com Equinos, filme de Equinos. Equinos, é. Em guias. E aí tinha jogos clássicos do Atari, tem o clássico Keystone Keepers, que é o Pega Ladrão. No jogo no Dactar tinha Pega Ladrão escrito. Muito bom. Eu disputa Keepers. Em casa lá. Esse daí e o Mega Mania. É, o Oliver aí opinando aí. Silêncio. O Oliver opinando, né? Oliver está opinando, a gente fica quieto, porque a gente tem medo que vem por trás. Esse Keystone Keepers também era conhecido como o famoso Guardinha. Também. Vou jogar o Guardinha. Isso, mas eu chamava de Pega Ladrão. Era o clássico. Porque na fita tava escrito Pega Ladrão. Tinha vários outros. Não podemos esquecer do nosso primeiro herói, Pitfall, né? Pitfall. Ah, sim. Até hoje, nossa, né? Está na cultura pop presente os jacarés do Pitfall, né? Outro jogo bem icônico do Atari era o Esconde-Esconde, né, cara? Até no... Meu, esse jogo é o primeiro jogo interação 2011 Wii da vida. Porque, meu, não tem, cara. Esse jogo, ele era muito além do tempo. Porque tu tinha... Se esconder e o amigo saía do quarto. E aí voltava, sim, era uma interação infinita. Era a ligação do videogame com o ser humano. Era esse... Cara, eu nunca entendi se você reunia, sei lá, cinco amiguinhos e ficava brincando esconde-esconde no videogame. Por que eles não iam pela casa brincar esconde? Porque a casa era pequena, não, né? Mas o esconde-esconde era muito massa. Tinha uns lugares muito, tipo, o canto da casa, atrás do busto, que tinha atrás do sofá. Era Eu sempre que o Julio jogava no videogame, porque ele tinha oito irmãos e dois irmãos, né? Não, cinco. É, a casa era enorme dele. Eu jogava, na real, pouco, assim, então eu via mais os jogos, mas eu joguei muito, assim, também. Eu acho que eu joguei mais Atari na época do que depois os outros videogames que eu fui a... Não adquirir, mas eu fui a presenciar os acontecimentos deles. Mas enfim, jogos de Atari era vida e vários... Imaginação, Super-Homem, o jogo do Super-Homem, que até hoje eu não entendi o que tem que fazer. Outro dia eu vi um eu vi um detonado no YouTube. Ganhei um achievement na plataforma YouTube. Canal Lanzonete. E outro que eu vi também... É mais fácil jogar o Super-Homem do Atari do que do Nintendo 64, cara. Com certeza, É verdade. Opa. Com certeza. E também tinha o Star Wars, esse aí me emocionava, assim. Que era a Batalha de Hoth. Esse aí. Ruim é teu cu. Já experimentei isso aí. Esses jogos eram ótimos. Obrigado a todos. Márcio, Heitor, eles estão rindo só da nossa cara. E aí, Heitor, quer falar do seu primeiro videogame, hein? Eu não era muito legal jogar Pac-Man com a minha mãe assistindo. Porque às vezes você andando, assim, você calculava ali fantasminha, assim, você vai conseguir fazer a curva antes do fantasma chegar. Minha mãe começava a gritar desesperada, velho. Ah! Cuidado! Morrer! Olhar pra mãe, calma. Aí nem que tua mãe participava do jogo. São friamente calculados. Ei, aí nem que tua mãe participava do jogo. E a minha que dizia, vai comprar leite na esquina, filho! E atrapalhava no jogo. Isso sim era um desespero pra mim. Pô, a mãe do cara. Tchê. A mãe do cara, gente boa, porque a nossa mãe falava, vai estragar a TV. Isso aí era clássico. A gente já citou, não. Mas isso é uma parada estranha. Eu até escrevi na época que eu era do Phoenix Down, escrevi um texto falando que na época do Atari, cara, o videogame realmente era uma parada familiar, né? Até a caixa do Atari vinha uma família jogando, né? E nossos pais, nossa, meu pai era viciado em Atari. Ele ficava tão maluco jogando que às vezes ele morria e tacava o controle longe. Teve que comprar vários controles do Atari, assim. E depois, com a chegada do NES, foi virando um negócio mais de nicho, né? E deixou de ser um lance da família. E até o Kinect, o Wii, meio que tentou resgatar isso, né, cara? É verdade. Engraçado o Atari é bem isso aí mesmo. Eu lembro, jogava muito joguinho de simples, assim, com meu pai. Mas, tipo, direto, assim. Ele que falava, agora vamos jogar, então. Meu pai foi voltar a jogar videogame quando eu comprei o Kinect, cara. Que ele e minha mãe ficaram malucos, assim. Eles foram um dia visitar lá na minha casa. Aí eu mostrei pra eles, e aí eles, caralho, os caras jogando Kinect Adventures. Só fui ver isso depois de muito tempo, assim, que era o Atari antes, né? Eu não entendo o que era o grande lance do Atari. Talvez pelo controle, que tinha praticamente um botão só e um direcional, não sei. Pode ser a simplicidade, né? É, você não faz tinha mais nada sentido. Muito complexo, era só mexer a alavanca e apertar um botão. Uhum. Tinha um jogo de submarino também que a gente jogava. Sequest. Disputar com meu pai. Esse, como é que era o nome? Foda, cara. Sequest, cara. É verdade. Você tinha um submarino e tinha que ficar resgatando. E acabando o oxigênio submarino, você tinha que subir pra tona, né? Recuperar o oxigênio pra tripulação não morrer. Aí você voltava de novo e ia fazendo as missõezinhas. Era muito foda aquele jogo. Eu também joguei. Ficar disputando em casa. Tinha aquele Crew também. Não sei se vocês lembram, era um filme que passava direto no SBT. Sim. Que tinha o Ciclope, o cara tinha um tipo uma esferinha que ele jogava, tipo aquele jogo Dark Sector e tal. E eu tinha o joguinho dele de Atari, era muito foda, cara. A primeira tela você andava de cavalo correndo, a segunda você tinha que passar num labirinto de teia de aranha com uma aranha gigante tentando te comer. Caralho. Aí depois você tinha que lutar com o mago e arremessando até quebrar a barreira pra salvar a princesa. Aí depois repetia tudo de novo. Clássico, né? Eu sei que o Lanzonetti é o cara da SEGA, né? E não teve Siqueira. Nintendinho, foi direto pro Mega Drive, é isso mesmo? Como o Frajola sabe, meu pai sempre foi o cara assim, ó, piá, estude no colégio e fim do ano você terá um prêmio, mas estude. Isso ganhou no Mega Drive, então imagina que burro ele era. Estude. Vai, ele vai na trollagem. Tu bem ganhou o Mega Drive, quer falar o quê? Honesto, tio, dá aí na coma, vai, fala do Mega, por favor. Enfim, chegou o meu Mega Drive, dois controles, ganhei de Natal, 92, acho que foi. Era o meu modelo, era o primeiro, no caso. Sim. E veio com um cartucho lindo e maravilhoso, chamado Streets of Rage, que eu já cansei de contar todas as histórias dele. Só que o engraçado é que o meu Mega Drive veio dois controles, não da SEGA, veio da Dynacon, que tinha uma função que eu odiava, que dava pau, que era aquele, tipo, o jogo ia turbo. Pausado, saca? Era turbo. Slow. Era o slow, saca? E tu ia jogando... Eu não sei até hoje qual era a graça do slow. Eu também não sei. Porque de tanto jogar com aqueles controles, uma hora começou a dar problema e eu só jogava no slow, cara. E dar soco no controle pra poder funcionar. Abrir o controle, desligar a teclinha, enfim. Eu joguei muito na minha vida no slow no Mega Drive, quando eu tive os controles da Enacom. Aí alugava, cara, vários cartuchos Sonics e eu gostava de jogo de... Tinha um jogo do, tipo num Monster Truck, cara. Como é que era o nome do Mega Drive que eu locava na Citar? Monster Truck? Tipo num Monster Truck. Tipo, eu não lembro o nome desse jogo. Tipo uns labirintos assim que tu ia querer uma caminhonetinha, saca? É Mega Drive. Paperboy. Paperboy, amo. É que o Mega Drive foi o teu primeiro, né? Console. Sim, eu assim, fui burguesão. É, foi um burguês mesmo, né? Foi burguês, né? Nós com Dynacon, Street Fighter V, Mortal 8, e ele... Mas depois a gente chega lá, eu quero saber do Márcio, porque ele me falou... Eu falei, vamos gravar um cast sobre o primeiro videogame, ele... Vou te falar que eu tive um Phantom System. Codio. O que é isso, Márcio? Fala pra gente aí, o que porra é essa? Então, cara, foi assim, ó. Eu ganhei o Phantom System, foi meu primeiro videogame, né? Porque o Atari era da minha irmã. E o Phantom System eu ganhei em 88, 89, agora eu não tô lembrado direito. Eu lembro que foi o Natal, cara, e eu fiquei infernizando minha mãe. Eu lembro que tinha um primo meu que tinha o Master System, mas eu não gostava do Master. Eu lembro que... Olha, eu tinha jogado Phantasy Star. Oi? Denúncia. Mas eu sei que ela falou, vou te dar o Master System. Eu não queria jeito nenhum Master System, eu queria o Phantom, né? Tinha o comercial, até se vocês quiserem colocar depois eu mando pra vocês. É fantástico o comercial do Phantom System, cara. É muito foda. Tipo, duas crianças de madrugada lutando contra um monte de criaturas, assim, muito legal. E minha mãe pegou, comprou, e ela fez o pacotão, né? Ela comprou aquela a pistola Light Gun, né? Acho que era Light Phaser, não lembro o nome, que vinha com um jogo chamado Crime Buster e Duck Hunt, que é aquele clássico do cachorro que pega o pato, né? E o Phantom System, o meu, veio com o Super Mario Bros. 1. E eu lembro que ela era uma caixa imensa, assim, era muito grande, cheio de isopor, cheio de negócio. E ela embrulhou e falou pra mim que era prato, era tipo louça. E eu, não, esse é o meu videogame. E ela ficou, cara, me enchendo o saco que não era. Até quando era, tipo, sei lá, meia-noite um. E ela falou, tá bom, pode abrir o seu videogame. E, cara, eu abri e foi tipo o molequinho do Nintendo 64, tá ligado? Eu fiquei maluco e eu queria ligar o videogame de qualquer jeito. Só que aí minha mãe falou, não, você vai dormir, é meia-noite, eu não vou ligar esse trambolho. É muita crueldade isso, né? É muita crueldade, cara. Mas é que eu fiquei... presente no dia seguinte. Mas é, não deu, eu fiquei no pé dela, enchendo o saco. Ela já não tinha mais o que inventar de história. E aí, cara, eu sei que a euforia era tanta que eu dormi abraçado na minha cama com o Phantom System. Olha ali. Só que a caixa era tão grande que eu, mano, acordei tudo podre no outro dia, torto, tá ligado? Mas aí valeu a pena, aí minha mãe ligou e eu joguei Mario Bros, o primeirão, assim, e, cara, olha aí, cara, minha cabeça explodiu, assim, quem tá acostumado com Atari, de repente você ganha um NES, assim, com Mario, cara, era um salto gigantesco. Era gigante, absurdo, né, cara? Puta merda, você era também teve, foda, né, Frajola? O meu segundo não, também foi o Nintendinho. De todos os clones, né, de NES, né, porque a Nintendo não tava nem aí pro Brasil nessa época, o Phantom System foi o mais famoso de todos, né, teve um monte, tinha o Turbo Game, Dynavision, tinha uma porrada de genérico, né, inclusive uns, eles tinham até o soquete que tinha os 72 pinos, era o cartucho americano, que era o grandão, e 60 pinos era aqueles coloridos, tipo fluorescente, bizarro, que eram jogos japoneses, né? Verdade. E você tinha que comprar um adaptador. O adaptador vinha com uma fita de cetim que você puxava e o jogo era catapultado, assim, do videogame, cara. Saía voando. E já esses Turbo Game, acho que o Dynavision também, você puxava uma alavanquinha e ele trocava o encaixe. Você não precisava do adaptador. Mas era muito foda, cara. O Phantom System era um console lindíssimo. O controle era igualzinho do Mega Drive. Tipo, cópia foda. Tudo igual. E o grande lance do Phantom é que parece que a Gradiente tinha comprado um estoque gigante de Atari 7600, que acho que era o último modelo da Atari. Eu ouvi falar essa história, eu ouvi falar. Continua. É, só que aí a Atari foi a época do boom lá, que explodiu. Tava falindo, ninguém mais queria saber, né? É, tanto que durante muitos anos nos Estados Unidos, você falar que você ia jogar videogame, você ia falar Play Nintendo. É tipo Bombril Palha de Aço, né? Virou o nome a marca, né? E aí a Gradiente viu essa tendência que tava chegando e eles pegaram, o que eles fizeram? Pô, a gente já tem todas essas carcaças do Atari, eles trocaram o chipset. Então eles colocaram o chipset do Nintendo dentro da carcaça do Atari. Então, por isso que o Phantom System era daquele tamanho gigantesco, assim, meio de... Acho que ele tinha umas partes em madeira, se eu não me engano, porque ele era a carcaça do Atari, assim. É, essa história eu também tinha ouvido falar, é muito maneiro isso aí. Né? O sistema fantasma, Phantom System. Não, eu dessa época do Nintendinho só vi os Dynavision, né, os Dynavision, a marca que até hoje insiste. Ô, Heitor, tu também teve um Phantom System ou, né, o Nintendinho? Não, eu tinha o Nintendinho daquele que era uma gavetinha. Eu não sei da onde que é, mas você tinha que levantar uma portinha assim pra enfiar a fita lá dentro. É, esse era o NES de verdade. Era o NES. Eu tinha uma amiga que tinha esse NES de verdade. Vinha com o Dr. Mario. Mas ele era... E eu lembro que... Esse NES aí... E eu lembro uma vez que eu fui pro passear pro Pantanal lá com minha mãe. A gente deu uma passadinha ali no Paraguai, em algum lugar ali. Daí eu comprei a fita que era da pequena, né? E aí eu cheguei em casa do frustrado que não tinha como colocar a fita ali. E nem tinha pensado nessa possibilidade de adaptador, né? Aí meu pai pegou, olhou assim, pegou uma chave de fenda, desparafusou a carcaça. Aí quando eu jogava essa fita pequena, eu só tirava a carcaça e enfiava a fita direto ali. Acho que tinha uma trava física, mas era só um negocinho de plástico que ele arrancou na hora ali. Aí meu pai destravou meu Nintendinho pra poder jogar com isso. Antigamente tinha disso, né, cara? Hoje em dia a gente sofre com a trava de região que não tem jeito de se burlar, né? Você comprar um jogo europeu e for pau, você não roda nem... No NTSC, nem ferrando. Uhum. Mas antes tinha o lance, por exemplo, o Mega Drive e o Super NES. Você ia com a furadeira e arrancava a trava e rodava com a furadeira. Normal. Que porra, eu fazia assim. Direto, cara. Eu fiz o com faca quente, eu destruí meu Super Nintendo, cara. Aí eu tive que levar na locadora lá do bairro. Aí o cara, não, você é louco, isso aí é com furadeira. Aí o cara foi lá e foi com a furadeira e arrancou o negócio. Mas eu derreti toda a capinha. Sabe aquela proteção pra entrar poeira no Sim. Super Nintendo? Então, Nossa. Eu fui com a faca quente e eu arregacei aquilo, cara. Mó dó. É uma coisa que eu ficava com raiva do Nintendinho, que eu chegava da escola louco pra jogar Mario, né? Ia correndo lá nessa época o videogame ficava no quarto da minha mãe. Ia correndo lá pra jogar, até a minha mãe lá jogando Tetris. É tipo Shapes and Columns, né? Mas acho que esse daí era só do Mega Drive, né? Que era tipo meio parecido também com o Tetris. É, né? Columns é o da Sega, tá certo? É isso. Tem no Mega. É, cara. Da Sega. But, a mãe do Heitor é gente boa, né? Ficava infernizando ela até ela sair. Ficava triste quando ele perdia no Pac-Man. Mas esse Nintendinho era aquele modelo grande, né? Era, o Nintendinho dele é um movimento bem pequenininho. Só que a fita era um bagulho tamanho do sofá. Eu lembro que eu tinha um... A fita era gigante, cara. Sabe quem tinha o Nintendinho original? Eu já falei o nome dele aqui. O Benedetto. Não, mas eu também tinha. E ele tinha Final Fantasy 1. Isso que é o bizarro. Eu te falei desse cara aí mil vezes já. Que eu já fui na casa dele em dias atuais falar... E aí, meu, beleza? E a mãe dele, ele é caminhoneiro hoje em dia. Ele tem filho e tem a barba gigante. Maior que o doidão. E aí, ele, não sei que fim deu esse cara aí. Mas eu fui lá esses tempos aí, faz, sei lá, uns 2 anos, pedi se ele tava em casa, porque eu queria saber se ele morava ainda lá e tal. Porque eu lembro que ele tinha o Mario Bros 3 e a gente virou. A gente virou muito Mario Bros 3 lá na casa dele. Descobrimos as flautas lá sem querer, bizarro. E no Final Fantasy 1 a gente não queria jogar esse jogo, porque era um RPG, sabe? Tipo, vai saber. Era, o gráfico era horrível, não dava pra fazer nada, era só conversa. Em inglês, e aí anos depois eu me toquei que era Final Fantasy 1 e falei, velho, vou comprar o jogo desse cara, eu vou pagar, sei lá, 5 pila e ele que se foda. E aí eu fui lá, e tipo, a mãe dele, eu não sei se ele tem ainda o videogame, deve estar aí guardado em alguma caixa, no porão, não sei o que, e eu não cheguei mais a falar com ele. Mas imagina que legal, eu lembro que ele tinha capinha assim, era toda bonita, gigante a capa assim, né? A fita grande assim, porra, era muito maneiro, cara. Tem muita gente que deixa trocado isso aí e não sabe o que é. Tipo, não sabe o que quer, né? Que largou, não pensa mais, não quer mais saber de videogame, né? E era legal que esses cartuchos vinham com o selo dourado da Nintendo, né? Seal of Approval, né? Era muito foda, cara. Eu tinha o Punch Out, aí vinha o autógrafo do Mike Tyson, assim. Nossa, esses cartuchões, assim. Mas o legal do NES, assim, que ele. Acho que depois o Mega e o Super NES e acabou, né? Mas esses hacks, né? Que você pegava jogo e os caras trocavam. Então até eu tava ouvindo o Baixo Frente Soco esses dias e a vida inteira, cara, eu tinha... Sabe quando você assistiu algum desenho ou jogou algum jogo e ninguém nunca mais jogou e você acha que você... Tipo, na sua cabeça você acabou inventando, porque ninguém jogou. Sim. Eu tinha um jogo do Phantom System, que era o Batman e o The Flash, só que eles tinham sido encolhidos por um vilão genérico que eu não lembro. E aí você jogava, tipo, a primeira tela lá na cozinha, e aí, por exemplo, o fogão acendia a boca, aí você tinha que esperar apagar pra pular ele. Então era assim, era dentro de uma casa e o Batman e o Flash encolhidos. Que bizarro. Cara, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha jogado essa porra desse jogo. E aí os caras acabaram comentando lá no cast deles, que era o hack de um jogo japonês, chamava Monster Pocket, sei lá, alguma coisa assim, e os caras só trocaram os sprites, colocaram o Batman e o Flash pra vender mais, tá ligado? Tipo, então o Super Nintendo tinha, o Super NES não, o Phantom System, né? O NES tinha muito disso. Eu tinha o Street Fighter 2, que só jogava com o Mario, o Zangief, a Chun-Li e o Ryu, tá ligado? E o Guile. Só tinha esses, cara. Mario. Era muito tosco, assim, preto. Que bizarro. Era preto isso, e branco, cara. O jogo, era muito podre. Meu Deus. Os hacks do Dailacon tinha vários, né? Que era o NES e tal, mas não sei se... Eu joguei muito Street Fighter 5, cara. Eu lembro de Street Fighter 5, assim, escrito. Nem lançou ainda. Porra, até hoje não tem. Eu lembro, cara. Eu não esqueço, velho. E era os personagens de Street Fighter 2, tipo, 3 vezes, assim, na tela. Tipo, era tipo, na seleção de personagens tinha a telinha do Street Fighter 2 e umas 5 vezes, assim. Daí, tipo, escolhia 3 Ryu. Era o Ryu verde, o Ryu branco. Nossa, velho, é muito bizarro isso. E o Mortal Kombat era também, na época que lançou o filme lançou o terceiro game no Mega Drive, no Super NES, no arcade. E lançou o filme, né, que era o primeiro filme, 95 e tal, eu lembro. E aí eu lembro que o meu amigo, o Fritz, ele comprou Mortal Kombat 3 no Dainacon. E nós, vamos jogar, Deus. Finalmente vamos jogar essa porra. Doutor Fritz. E a capa tinha o Samsung, cabelo curto, assim, porra, era muito foda. A gente jogou o jogo, assim, era o Mortal, acho que era o 1 ainda, era pior que o 1, saca? Imagina, no NES. E ele só tava Hadouken, assim, o... Tinha o Ryu. Nossa, que bom. Que tempo legal. Era muito foda aquilo. Muito bom. Meu porra, Deus, cara. Mas tinha uns jogos muito bizarros mesmo no NES, cara. E tinha esse lance do igual do Atari, né? Tinha jogos que vinham, sei lá, 1000 joguinhos. E aí você ficava dando reset no videogame e ia trocando, assim. Sim. Aí eu lembro que tinha aquele Urban Champion, que é um jogo até meio clássico. Você jogava com um cara tipo Popeye, assim, ele andando de lado. E aí aparecia um maluco. Vocês lutavam embaixo de um prédio. E aí ficava as vizinhas jogando vaso. Aí você tinha que fazer cair na cabeça do cara. Vocês jogaram essa parada? Não, sim. É um não. Jogo bem clássico, chama Urban Champions, cara. É muito foda esse jogo. Eu jogava como Six aqui, o Street Fighter. Eu lembro que era o 4, né? Mas pode ser que era o 5 também. Eu lembro que tinha vários personagens, a imitação do Guile, o nome era Rambu. Rambu, com dois ossos. Rambu. E aí tinha, meu, era doido. Tinha um, aí tinha um Ryu que o Hadouken ia pra cima e pra baixo em zigue-zague, tinha outro que ia reto. Beijo pra você. Eu tô vendo a imagenzinha aqui do Urban Champ, eu joguei esses juntos. Assim. Não, acho que todo mundo cara, eu não lembro desse jogo. Eu não lembro. Eu tô meio confundindo com o Ryu. Outro clássico que tinha pra NES era o Twin B, cara. Era um jogo de navinha, tipo esse shoot'em up. Só que as duas navinhas eram tipo meio que umas abelhinhas, assim. E era um jogo super colorido. E aí o power-up ficava numas nuvenzinhas, você atirava na nuvem e saía um sino. É, esse eu lembro. Vagamente. Esse jogo era muito foda, cara. Era muito Mas bom. Aí eu vou perguntar pra vocês, paulistas, porque aqui no sul a gente mora em Barbosa. Na época tinha o quê? 20 mil habitantes na cidade. Agora tem no máximo 30. E aí, tinha uma locadora só de jogos. Depois acho que veio a Cinemania, mas primeiro era a... Eu esqueci o nome lá. Look Video. Look Video. E tinha pouco jogo pra tu retirar, tá ligado? Então, tu tinha que ir pra outra cidade, que é tudo perto aqui, né? Garibaldi e Star Video. É, tipo, 5 km da outra cidade já. Mas eu lembro que eu ia muito pra Garibaldi, que é a cidade do lado, pegar jogo de Mega e de NES na época. De NES, assim, principalmente. No andar de baixo. No andar de baixo, é. E em São Paulo, vocês que moram na cidade grande, tipo... É, deve ser fácil achar jogo aí, né, cara? Deve ser, tipo, tu vai na 25, Santa Efigênia e comprava 1000 jogos. Como é que funcionava isso? Não, é assim, na época do NES, Atari, até do Super Nintendo, você tinha que ir na locadora e pouquíssimas lojas de videogame, assim. Mas era mais locadora. Já na fase PlayStation, Saturno, tudo, aí sim era Santa Efigênia que você comprava DVD, CD pirata de baciada. Mas, ao mesmo tempo, hoje vocês ainda têm locadora de videogame aí. Aqui em São Paulo tá extinto o locador de videogame, já deve fazer uns 10 anos, se não mais. Caramba! Cara. Aqui também é raro de ter, tipo, tem uma locadora aqui na cidade que tem jogo de Play 3, que eu alugo quase sempre, assim. Mas é porque várias gurizadas se impedem, né? Que falou que a maioria é criança. Tanto que tem um jogo do Toy Story, desses joguinhos do Piratas do Caribe Lego, essas porra aí. Daí eu que falava, ó, velho, compra jogo tal aí, compra um Charter 3. Ele, não, esse eu vou comprar pra mim, daí eu vou deixar pra locar. Isso que era interessante, assim, da locadora de hoje, assim. Mas é verdade, isso é bem difícil. Mas sabe que a época de Super de Nintendinho, eu não alugava. Eu ia a Porto Alegre e comprava. Desde aquela época eu não jogava o que não era meu, eu só jogava o que era meu. Estrela! Eu preferia. Playboy! Não! Eu preferia. Mauricinho! Eu preferia gastar 15. Nessa época do. Eu preferia gastar 15 reais num jogo do que eu gastava 15 reais. Na tua época era real, era 10 cruzeiro. Voz de barba! Não, eu quero falar que nessa época do Nintendinho eu não alugava muita fita também, porque essa fita que eu comprei do Paraguai vinha com 500 e cacetada. Tinha um menuzinho, você entrava no menu assim. Infinitos jogos pra ficar. Eu não alugava. Cara, e o mais bizarro é ver que nessa época a gente alugava jogo e tal. E hoje em dia não, já faz um certo tempo. Eu lembro quando o Ciro Bottini, sei lá, o Shoptime, os caras vendiam um controle que era tipo uma imitação do controle do Nintendo 64. E você só plugava o controle na TV e ele já vinha todos os jogos da biblioteca do Nintendo. Velho. O cara tá em cima do mercado. Tem uma história boa, eu contei a outra vez também. Que o meu primo, o Didi, não é nem Didi, é Didi. Quem Didi. Conhece sabe. Didi Ramone. Ele queria vender o Atari dele pra comprar o Super Nintendo. O Super Nintendo na época era, meu Deus, Super Nintendo, né? Que Mega Drive, Donkey Kong, chupa. E aí, a gente conheceu um cara muito lesadão que queria comprar o Atari, que nós falamos, velho, Atari, ó, videogame última geração aí, ó, tu vai curtir não muito. Ele foi chefe de lanzonete no trabalho. E do Frajala também. Ele falou, velho, ó aqui, ó, jogão aqui, ó. Curte só, pixels, isso aqui, cara, só PC faz isso, cara, só PC. E ele, não, vou comprar, quanto tu quer. E na época ele vendeu por 100 ou 150 reais, eu não lembro, saca? O Atari, o Dactar era. Caraca. Velho, tipo, eu acho que ele deu 50 reais e comprou o Super Nintendo depois. Foi uma venda assim, nós ficamos rindo dele um ano, assim, ah, trouxa. E até hoje eu acho que ele não sabe disso, né? Que mas legal. Talvez ele tenha sido feliz. Ele foi feliz. Tomara, né, que ele não ouça o podcast, né? Não, óbvio. Ele conhece, acho que ele vê que não é mais meu chefe, né? Porque senão tá bom. Ah, não, o engraçado é que eu descobri isso, uma vez nós falamos desse assunto fora, off-cast, e um dia ele pegou e me contou, ele era meu chefe, né? E ele contou, eu comprei no tal de Samuel, que esse? Que? Aí eu juntei os pontos, assim, deu um flashback e lembrei de 5 contas. Eu sorri da cara dele. Meu Deus, não é verdade. Tá, ele pagou muito caro naquele videogame, tipo, foi muito engraçado. E tem o videogame até hoje, diz ele. A mãe dele comprou, né? Ó, comprei, pô. 150, baratinho aí, tá na mão, velho. Baratinho, pichincha, né? Que merda. Já é absurdo que o cara comprou em reais, cara. Você viu o tanto que ele tava atrasado. É, eu lembro que era reais. Eu juro, eu lembro que era reais. Que na época do Atari, sei lá, que dinheiro que era. Que ovos. Cruzado, sei lá. Não, eu tenho que falar o melhor jogo de Nintendinho. Que tu não sabe o nome até hoje. É Catu Ninja ou, como o Julie falou, Pizza Cat. Não, é Samurai Pizza Cat. É, Samurai Pizza Cat. Pra mim era Catu Ninja. Ele... Alguém jogou? Esse eu não lembro, não. Eram três personagens principais, que eram a Rosinha, o Azul e o Branco. A Rosinha, Rosa e Rosinha. É um gatinho. Rosinha, namorada do Chico Bento. E daí tu selecionava um desses líderes, e dentro desses líderes tinha mais quatro, cada um com uma habilidade. Gatos que são ninjas. Né? E pra mim foi o melhor jogo da foi a partir daí que eu comecei a... Opa, videogame eu quero. Por causa de um gato que é ninja. Oh, mas o NES tinha uma biblioteca incrível, né, cara? Tinha... Contra surgiu muito no NES, né? Ninja Gaiden. Tinha o Mega Man, Ninja Gaiden, o Super Mario. A maior prova é que não faz mês que foi anunciado um remake de um jogo de Nintendinho, né? Em 2002. Sim, DuckTales, cara. Era fantástico. Era muito foda. Eu sempre confundo um com o dois. Eu lembro que tinha uma tela na Amazônia, depois ele ia pra Lua. Era muito foda. Eu acho que é esse. Era que um, eu tô torcendo da Lua, era vocês um. Que eles estão fazendo o remake. É, não, é um é da Lua, eu lembro. Cara, era muito bom. Tem que jogar de novo isso aí. Vocês não jogaram na época, né, Frajola? Tava falando, quando foi anunciado, eu pedi. Se vocês jogaram, vocês não lembram, né? Eu sei. Só emulador. Na época, não, mas emulador, pois é. Sim. Tá, e depois... Fiquei emocionado com o anúncio da Capcom. Alguém quer falar mais aí do NES, Heitor, Márcio? Senão a gente já pula. Só uma historinha aqui, rapidão. É, a gente ia na locadora e antigamente a gente dependia de revista, né? Pra você saber se o jogo era bacana, tudo. Mas na maioria das vezes você ia lá e você via qual capa era mais bonita. A capa mais bem desenhada era o jogo que você alugava. É verdade. E às vezes, cara, isso é um tiro no pé fudido, que era um jogo muito bosta e a capa era linda, tá ligado? Eu lembro que uma vez eu aluguei um que, depois de muitos anos, eu fui descobrir que era o Drácula Jr. Não sei se vocês chegaram a jogar. Eu tô ligado. Ele é um spin-off do Castlevania. Só que é uma versão infantil. Acho que ele é baseado num desenho animado japonês. Pô, mas da Mônica. Cara, sim, jogo... Era bom, parem. E cara, esse jogo era super divertido. Que você era um Draculinha lá e era tipo meio Mario e tal. Só que não tinha nada a ver com o Castlevania, né? Que era o jogo que eu tava com a intenção de alugar. E aí chegava uma hora que você tinha que participar de um quiz de TV, assim, ele ia num programa de TV. Só que era tudo japonês, cara. E aí eu empaquei foda lá e tive que devolver o jogo, que eu não conseguia passar nem fudendo essa parte. É por isso que o pessoal de hoje em dia não gosta do Japão, porque eles jogavam um jogo japonês e trancavam. Né, Lanzoni? É bom porque, tipo, na época aí, eles... Eu não alugar o Castlevania agora, vou alugar o Metroid. Eu não sabia de nada, eu só alugava e batia bronha. Metroid foi um dos jogos que eu fui lá e comprei pela capa. Daí tu tá na geração seguinte já. Não, Super Metroid, o Metroid do NES. Do NES? Esse eu nunca joguei, cara. Eu comecei pelo Super Metroid. Eu quero pular já direto pro Master System, pela minha história de alegria, de juventude e por sentir que estava no futuro. Além de jogar muito Atari e jogar muito NES, no caso na época era os Dynavision, e o jogo do o que hoje em dia é o Excite Bike, mas na época era o jogo de motocross. Chamávamos de jogo do motocross. Porque o Excite Bike era pra Nintendo e do Master era o Rank é. 1. Não, mas eu tô ligado, calma, eu sei o que estou falando. Eu jogava no Dynavision, né? No Dynacom. Que era o de motocross. E aí, chegamos na casa do meu primo. Vamos lá na casa do primo. O primo era mais burguês que eu. E aí, na casa do primo, que ele tem um videogame mais moderno. Lembra que fui lá com meu irmão mais velho. Cheguei lá, ele tinha um Master System. Quantas cores, quantos gráficos. Puta, louco. Olha a cor. Joga a cor pra cima. Joga a cor lá no alto. É isso aí. Naldo do Master System. Esse sou eu, Polanzoni. É. Tá bom. Não era, porque eu preferia. Eu tive o Master e o Benedetto tinha o NES, que é o do cara do Final Fantasy 1, e eu preferi o NES ainda. Tipo, eu lembro que o NES tinha muito mais jogo legal, saca? Tinha Sonic, que eu achava muito legal. Sonic eu achava melhor que Mario na época. Mas eu acho que o NES era mais videogame, assim, do que o Master. É, o Master, ele tinha algumas franquias meio clássicas, tipo, Cast of Illusion era fantástico, sim. Né? Não tinha pro NES, tinha o próprio... O Sonic, a versão do Master era bem nerfada, assim, é bem lerdona, né? É, sim. Não, mas ele tinha o Phantasy Star, que era o primeiro RPG em português. Mas sabe, da versão do Sonic, ela é nerfadona, mas ela era pra quem jogou, é amor hoje em dia, tipo, eu não sei se é amor de pica, mas, velho, eu tava falando com o Fuca, assim, 1 e o 2, a gente terminou com todas as esmeraldas, assim, e jogando hoje a gente acha bom o jogo, tipo, era absurdo, porque o jogo é horrível, é, era bem diferente do Mega. Tinha uma fase de descer, tipo, num carrinho... Né, esse é do 2, esse é o do 2. Tanto é que homenagearam no Sonic 4, episódio 2, tem uma fase assim. Mas eu adorava. Eu acho que o trunfo do Master no Brasil, pelo menos, porque no resto do mundo, era tirando a Europa, assim, uma parte lá, eles não fez muito sucesso, era Tectoy, né, cara? Porque tinha o jogo da Mônica, e era bom. Do Phantasy Star ser todo em português, então a Tectoy é muito responsável, né, pelo sucesso do Master. Se não fosse ela, acho que videogame não tinha vingado, não. Tectoy, abraço. Não era o Master que tinha na memória o Alex Kidd? Sim, tinha, vinha jogos na memória também, isso era coisa do... Posso falar uma coisa de item que colecionador pra jogar não tem, eu tenho. Eu tenho adaptador pra jogar Master System no Mega Drive. Abraço, e ouvi falar. Eu tive um Master System, desculpa. Porque eu quero com adaptador. Sim, teve essa trincheira que adapta a dor. Adapta a dor. Isso não existe. É, mas é original da SEGA, e aí? Sim, naquela época o que é Piratex funcionava. É que eu comprei uns tempos atrás. Uns tempos atrás, né? 8 anos. Chega! Master, e eu joguei Mortal Kombat 2. Eu tô lembrando aqui, o R-Type, que era um jogo fantástico, cara. Que era tipo um joguinho de navinha, só que ele era meio temática do filme Alien. Então os chefes eram gigantes e, tipo, muito nojentos, assim. Era tipo uns alienígenas muito escrotos, assim. Era muito foda R-Type, cara. Deixa eu falar. Tinha bastante jogo bom pro... Eu vou falar porque que eu, depois de jogar muito Nintendinho e Atari, cheguei e vi que o Master era o futuro do videogame. Porque eu cheguei... Depois de jogar River Raid e Excite Bike, o cara chega lá e vê Afterburner. Meu Deus. Cara, não tem ainda como. Mais. Era demais. Aí depois ele mostrava o Space Harrier 3D. Que tu usava o óculos 3D e enxergava em 3D na tela. Jogo 3D. 3D a realidade virtual. Land Overman. Que era o 3D naquela época? Hoje já não... É. Já tinha o jogo 3D, 3D TV, 3D Sony, 3D, 3D, 3D. Já tinha. Mas não tinha Mortal Kombat 2? Não? Tinha. Era piratão, né? Não, original. Sério? Sim, era a finaleira do Master, tinha. O 13 não sei se teve, acho que teve. É porque também. Eu joguei o 2. Tinha pra alugar em Garibaldi, que eu lembro. Putz. Mas... Eu joguei no Léo Pikachu. Sabe o que... Uma coisa... O legal do Master é que as caixas do Master, elas não enganavam, porque eram sempre aqueles quadriculados e era maneira aquela caixinha do Master. Os quadriculados. Eu acho que o Pablo tem todos os... A primeira caixa do Mega Drive também tinha os quadriculados, sabe? Um pouco maior, assim. Pena que minha caixa não existe mais. É verdade, é verdade. Minha caixa não existe mais e tinha atrás o jogo que tu virava os bichos lá, que apareceu o programa do Google. Mega Drive? O nome. Vinha na caixinha a quantidade de megas do jogo. Aí, isso aí. megas de memória. Esse caralho, esse jogo deve ser lindo, cara. Deus, aí tinha uns que era 2 megas, teve, tá ligado? Mas isso aí é uma bosta, não vou alugar, não. 512. Heitor e Márcio, diferente. Vocês tiveram um Mega aí? Podem falar da experiência Mega Drive. Não, minha experiência de Sega foi só na casa dos outros. Na casa só teve Nintendo. Assim. É, Frajola 2 aí. É que nem o Lanzoni na minha casa, só Nintendo. Mas eu lembro de ir na casa do meu primo e jogar algum jogo de futebol, que eu não vou lembrar o nome nem fodendo. Eu sei. Mas a gente ficava lá horas escutando aquele jogo que era na vertical. Eu sei que o jogo é. A gente ficava se estafiando lá. Joguei muito essa porcaria aí. Japão. Era Super Soccer? Como que era? Puta, eu não lembro. Tocava o hino. Não era o que era de cima. Que era de cima, aí os caras ficavam dando cabeçada. É, assim. É, e aí quando eles tinham um carrinho, o sprite do boneco ficava deitado, esticadaço. Isso, pô, isso mesmo. O jogo era fantástico, cara. Tem um jogo que a minha avó me deu, é Flashback, do Mega Drive. Minha avó. Minha avó me deu. Eu lembro, ela falou, eu vou te dar um presente de Natal. Tem até foto. Um jogo. Ah, ela já tem foto. Não, essa aí é do 64, já, Diddy Kong Racing. Ah. E eu lembro que ela falou, pega aí, escolhe um jogo aqui da locadora que eu vou comprar pra ti da locadora. E aí eu fui lá e falei, quero esse, ó que capa bonita. E o jogo não me curti na época, mas... É que o Flashback é o tipo de jogo que hoje a gente vai curtir, é, né? Na época é amar esses negócios, mas pior. Flashback já era uma experiência meio cinematográfica, né? Tipo, Out of This World, ele era... Ah, é verdade. Mas nesse lance. Mas e aí, Marcos, conta do Mega Drive aí. Então, cara, eu tive o Mega, não foi por muito tempo, porque, assim, acho que eu fiquei um ano com o Mega e pedi pro meu pai trocar pelo Super NES. Assim. Eu também, mesma coisa. mas o Mega, ele tinha umas franquias muito foda, o comercial dele na TV também me deixou maluco. Era, né? Foda. Que aparecia o Altered Beast, né? E aí aparecia a transformação do cara em lobisomem, com aquele riozinho de lava, né? E o Ivando. Cara, quando eu vi aquilo na TV, eu fiquei maluco. E Quackshot também era um jogo lindíssimo, assim. Até meu hoje Deus, Quackshot. Ah, muito bom. Cara, eu tinha. Era muito foda. O Mega, ele tinha uns jogos, assim, acho que foi a primeira, quando começou mesmo a guerra de consoles, né? Que era o lance das franquias, né? O Sonic 2 era um negócio do outro mundo, assim. E então eu ficava naquele negócio, putz, Super Nintendo tem o Mario, tem o Metroid, tem F-Zero, o Mega tem tal coisa. E ambos eram muito bons, né? Acho que foi quando começou a rivalidade foda. E eu lembro que todo mundo que já gravou com a gente, sim, a gente já meteu... Eu lembro do Caio Teixeira, quando ele gravou com a gente, que ele falou que ele jogava Nintendo na casa dele, ele ia no primo jogar Sonic, e ele chegava em casa e ficava triste, né? Porque ele jogou Sonic. Porque, tipo, ele ia no banheiro quase chorando, né? Porra, joguei Sonic, cara, isso não se faz, velho, sou do Mario e tal. E as pessoas eram assim uma vez, e hoje em dia tu não vê mais isso. Meio que vê, mas não é tanto, assim. Uma vez era mais agressivo. Eu e o Frajola, exemplo. Não, eu já via lá em casa e dizia... Ah, aqui é tudo sonista, vamos baixar a bola. O que eu fazia com alguns amigos meus era assim, quando eu tava enjoado de videogame, a gente pedia pros pais se podia trocar, e aí ficava, ó, você fica um mês com o meu Super NES e com as minhas fitas, você me empresta seu Mega e suas fitas. Faziam isso? Né? Então, não, eu nunca ia fazer, nunca. Tu fazia isso? A gente fazia direto. Eu fazia direto, cara, porque às vezes eu queria jogar, por exemplo, tinha um amigo meu, depois que eu peguei o Super NES, ele tinha o Mega, ele tinha jogos muito fodas, ele tinha o Bonanza Brothers, não sei se vocês chegaram a jogar. Nossa, que é o jogo que você joga. Eu odiava. Você joga com dois criminosos e você tem que ir roubando banco, obra de arte. E, cara, esse jogo era exclusivo e era divertidíssimo. E só tinha no Mega, então é, ele verdade. Tinha, eu quis jogar. Ele tinha um também que era o Toy Jam Earl, que é um jogo fantástico. Amo! É muito viajão o jogo, por isso que eu amo. Elevadores e furacões e hip-hop. E besouros te picando, mosquitos, sei lá, e tu cair. E presentes. A Gordona cantando ópera, esse jogo isso é fantástico, aí. Cara. É, outro jogo que meu amigo tinha também, que era muito foda, chamava Haunting, que você joga com um poltergeist, que é tipo um adolescente verde, é um fantasminha, e assim... Não tinha fase, era uma tela visão isométrica, tipo Diablo. Era tipo uma mansão e uma família muda pra essa casa. E seu objetivo é expulsar eles da casa. Então, por exemplo, você ia no quarto do garoto. Aí tinha vários itens que você podia possuir. Então você possuía a guitarra começava a tocar e o moleque saia gritando do quarto. Quando você conseguia assustar a família, eles pegavam o carro de mudança e iam embora. E aí você ia indo atrás dessa família por todas as casas. Então assim, o Mega tinha jogos exclusivos que eram muito bons. E você não jogava em nenhum outro lugar. Então eu fazia essa tática aí de trocar o console de tempos em tempos, assim. É, eu tinha. Mas... Quando eu comprei, eu fiquei que nem o Márcio. Eu tive acho que um ano e pouco o Mega Drive. Porque eu queria muito super. Porque quando eu vi o Donkey Kong Country no meu amigo, eu falei: ciúmes, inveja. E aí eu quis trocar. Mas... todo mundo fez isso, trocar menos o Lanzoni. O Lanzoni tá com o Mega Drive até hoje. Isso aí, cara. E ele sonha em ter o Super NES ainda. Ah, beleza. Tanto que ele vinha lá em casa, aquela vez que eu comprei o Top Gear, eu odiei aquele jogo. Ah, não. Ele vinha lá, ele não parava mais, ele não saía de casa. Assim? O Lanzoni morava lá em casa. Virei o jogo e tu não. É, tu virou e eu não. Tanto raiva que eu peguei de jogo. Aí quando eu ia jogar na casa dele, eu jogava meia hora e disse, não, vai esquentar. Esquentar videogame. Mas peraí, falando em jogo de corrida, Mega Drive, Master, Frajola, eu vou ter que pedir na cara do Lanzoni agora. Não era ele que, quando tu ia na casa dele jogar, que quando batia o carro, tipo, ele perdia, tu passava ele e falava, vai quebrar o videogame? Não! Isso foi o Pikachu, não foi o Lanzoni. Ele não seria tão escroto assim, tá bom. Não, porque tá se tu batia no carro na traseira, ele gritava e te xingava. Mas tu chamou o Léo de escroto, você tem um amigo do peito. É, tu que negociava com ele, vendeu teu jogo Chrono Cross pra não ele? Não fui eu, como é que começou? Eu ia... Chega! Depois, ring out amanhã só. Quem me deu foi o... Não, mas sério, tu batia na traseira do carro e ele reclamava que ia estragar o videogame. O quê? Na cabeça dele fazia sentido, né? Vai saber. Eu já aprendi isso. Mas olha só, Mega Drive... Vamos, eu lembro que pra ir ganhar o Super NES foi um parto. Porque meus pais olhavam assim e falavam, pra que você quer, Arthurinho? Qual que é a diferença desse pro outro? Não, pô, esse aqui é melhor, assim, os gráficos são mais bonitos e tal, não sei o quê. Meu pai olhava assim e falava, não vou te dar. Aí um ano insistindo, eu consegui ganhar de Natal. É, mas... O Super NES. Eu até ia pedir, porque ele Heitor, tu chegou a dar o teu Nintendinho pra ganhar o Super NES? Porque assim, eu lembro que meu pai ia na loja tal, sei lá, Colombo, alguma coisa assim, dava um videogame, e aí em troca tu ganhava uma grana, e mais a grana do videogame, daí tu comprava o outro videogame, sabe? Tipo, era uma troca. Assim. Era tipo o carro. Exato. Deu ser usado de entrada. Deu ser usado de entrada, verdade. Eu foi não. Assim Super não, NES. Não fazia isso. Bom, não sei se ele fazia isso, né? Eu acho que não, porque pelo menos do Super NES pro 64, o Super NES tá aqui, né? Ah, tá. Eu lembro. Caixa, eu lembro porque eu ia junto, mas às vezes, tipo, oh, quero. Vamos trocar, então. E o jogo que me fez comprar o Mega Drive foi o Road Rash. Eu lembro que. Meu Deus, o que é isso, né, cara? Road Rash. Era... Ah, eu nem preciso falar nada, né? A locadora daqui de Barbosa não tinha muito jogo de Mega. Lembra que era sempre a mesma porcaria? Sim. Sempre os 15. Só tinha o Road Rash 2 que venderam, os filha da puta que eu queria comprar. Tinha, mas tinha todos os Streets of Rage. Agora deixa eu falar uma coisa do Road Rash 2. Você sabia que alguém já virou o Road Rush 2? Quem? Nunca. Eu já. Sabe como é que é o final? Não. Quando tu faz a última fase. Tu olhou no YouTube? Não, pior que não. Tu joga até o level 5, certo? Tu joga com os policiais. Tipo, a moto é igual, só que o nome dos carinhas são os policiais. E quando tu termina a fase, que por exemplo, a Alaska, você terminava ela, travava o jogo. Que lindo, hein? Travava o jogo. Que beleza. E o anos mais tarde, eu pensei, não, é o meu jogo, tem problema. Aí eu baixei a ROM do jogo pra eu jogar no emulador. E eu descobri que sim, era falha de programação do jogo. Só que eu consegui burlar essa trava que eu salvei, fiz save state, bem na hora que quando vai lá a animaçãozinha eu cortava. Aí que tu continuava jogando. Que bizarro isso, cara. Que bizarro, cara. Bom saber. Eu tive uma experiência bizarra com o Road Rash 2. Eu era pivetinho, tava eu e meu amigo jogando. E tinha embaixo, você viu o retrovisor da moto, né? Você viu o que estava vindo o carro, né? É, verdade. E eu lembro que a gente tava batendo num cara e tava vindo um carro e meu amigo teve a brilhante ideia, assim, a gente tinha o quê? Uns 8 anos, não era tão maluco, assim, ele falou, quem se a gente tentar jogar esse cara em cima do carro? E a gente foi dando soquinho, quando o carro veio, a gente deu com tudo, o cara foi atropelado e a gente ficou olhando pelo retrovisor, assim, o cara capotando, assim, e cara, a gente ficou assustadíssimo, que a gente falou, a gente matou o cara. Pior! A gente matou o cara, assim, foi muito engraçado, cara, tipo, inocência de criança jogando videogame, assim. Me marcou pra caralho esse bagulho do Road Rash, assim, foi muito engraçado. Que massa. Tu sabe que o Road Rush, por exemplo, o 2, né? Se eu ficava parado, que nem o carro te atropelava, né? Tu ficava parado, eu tava em primeiro lugar, sei lá. E meio que on-rail, saca? Os carinhas atrás sempre vinham na tua direção. E toda uma vez eu consegui fazer a façanha dos 14, que tu era em 15, no caso, motociclistas. Bateram o mesmo carro e os caras tentavam voltar. Lanzonete, o perito em Mega Drive, né, cara? Os caras tentavam voltar e como tinha um carro de um lado e do outro, os caras ficavam batendo no carro e caindo infinito. Esse jogo era muito bom, cara. Esse e eu me matava de jeito que dava uns gritão muito bom. Louco. Esse jogo era muito bom. Ô, oh, agora vocês aí, Mega Drive. Você fez um remake. É, eu ouvi falar que ia ter, não sei se vai rolar. Mas que jogo era de Mega Drive, aquele que era, tu via pelo retrovisor, mas tinha um carro e tu tirava o braço pra fora e atirava com uma 12 ou com uma pistola. É exclusivo de Mega Drive, eu não lembro o nome desse jogo aí. Meu Deus. Era tipo Mad Max Feelings, assim. Tu dava só com o carro e tinha. Meu, não era tipo muito frenética a velocidade, mostrava. Sim, tipo, e aí tu olhava, e via os caras do lado de moto, tu tinha que botar a arma pelo vidro, assim, e a arma aparecia uma tela pra baixo, tipo uma tela pequenininha, assim, menor. Sim. Na tela, e apareceu tu atirando nele, assim. Que jogo é essa porra aí, cara? Eu devo ter jogado, não. Eu joguei isso aí porque não me é estranho agora o nome. Acho que é o Road Warrior, que é o jogo baseado no Mad Max mesmo. Cara, eu... Mas daí? Não sei se era esse nome, era um... Eu vou dar uma procurada agora, porque eu fiquei na dúvida. Eu vou dar... É, não, chegar não em casa desse jogo, vou ver. Qualquer. Eu tinha uma época que eu acaba... Eu e meu pai pegava 3, 4 jogos, sabe, assim... Muita coisa eu joguei que eu não lembrava. Era os do meu whatever, saca? Não guardei, nunca mais procurei hoje. Se fosse procurar na Wikipédia e fosse procurar o nome do jogo, não aí dá pra saber, vou jogar no YouTube, quem sabe eu saiba que jogo é esse. Cara, ó, Mega Drive tinha muita coisa boa, velho. Tinha Golden Axe. Side Pocket, cara. Você lembra desse jogo? Puta que pariu. Falta isso, que era jogo de sinuca. Esse jogo era fantástico, sim, cara. Puta, era... Nossa, era muito bom esse jogo. Frajola não tinha também um que era de pinball, que acho que chamava Devil Eye, que era um jogo de pinball, só que era toda temática terror, assim. Vocês lembram desse jogo? Sim. Eu lembro do... Não, nossa. Mas aí eu tô confundindo com o Warlock, que eu também gostava. Mas eu acho que o Warlock é multiplataforma. Bah, Imortal... Nossa, tinha um jogo bom. Mortal, tá louco. Tinha o... Chakra. Pô, Castlevania, aquele lá que tem pra Game Boy, o remake, como é que é? É o Round of Blood, né? É que é, aqui dos pezinhos que atira. Não, Bloodlines. Bloodlines, é verdade. Castlevania. Gunstar Heroes. Uhum. Melhor jogo do mundo. Ah, esse aí é aquele bem colorido, né? É. Bah, era bom. Ah, Comic Zone. Shadow Dancer, cara, que era tipo o Shinobi, só que você tinha o cachorro. Sim, Shinobi. Segura o botão. Ele mordia a mão dos policiais, aí sei lá, e matava os caras. Muito foda. Shadow Dance era foda, apesar do nome. Gunstar Heroes é aquele jogo que nem Star Fox 64 tu pega e tu joga hoje em dia. Vou jogar um jogo e tu joga Gunstar Heroes. É, Gunstar Heroes é muito bom, joguem, amigos, quem não jogou. ABS. Bah, ó, tem aí PSN com troféu. Um abraço. Tem que pegar, meu Deus, troféu. Meu Deus, troféu não. Não, era maneiro, cara. Ah, eu assim, agora só indo pra fase locadora aí, de novo eu quero saber de São Paulo, porque aqui tinha pouco jogo, como eu falei antes, e aí eu conheci um cara que trabalha na Irving, que era seu vizinho Lanzonete, lá em cima. Sim, é o quem, o... É um cara que ia pro Paraguai, e ele comprava muitos jogos, e ele trazia os jogos na cueca, na mala, porque... Fudiu. Ele falava que muitas vezes ele tinha que enfiar o jogo dentro da calça, na cueca. Onde ela pediu emprestado. Não, ele comprou pra mim o Magical Kingdom, sei lá, da Disney. Ele comprou pro jogo, cara. É, né? E eu lembro que ele, X-Men 2, eu até pensei que era muito pirata X-Men 2, porque começava do nada o jogo, não tinha início. Eu pensei, meu Deus, jogo do Paraguai, que merda é essa? E eu depois do Mega, né? Era fantástico, cara. Começava a introdução era o próprio jogo. É, cara, depois, tipo, eu fui descobrir muito tempo depois, saca? Que o jogo se dava início depois mesmo, tá ligado? Eu pensei, não, o cara trouxe o jogo todo errado, hein? É, e o personagem que você jogava, era cada vez que você apertava o reset, trocava o personagem. Trocava o personagem. Demorei pra descobrir isso aí, velho. Quer falar mal o quê, Frajola? Tu é paraguaio, serve paraguaio. Sabe pra... Eu não tô falando mal. Não, já só... Tá achando engraçado, cara. Calma, Lanzoni, calma. É, e tinha as lendas também das viagens do Paraguai. Você tinha que colocar dinheiro numa caixinha de fósforo pro fiscal não te extorquir. Tinha essas lendas internas aí da galera que ia pro Paraguai. Caralho. Fósforo é bom. Olha, não quero falar melhor daquela época, mas era uma época boa pra caralho. Ótima. Tá louco. É, porque tem o lance da nostalgia também, né? Mas foi uma época ótima. A questão de tu esperar um jogo, tanto assim, tipo, eu ficava muito mais no hype pra jogar o game. Sabe por que que... Eu acho isso meio bizarro. Eu tô achando meio Jurandir Filho, essas coisas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós temos mais assim. Acessibilidade na época, era só o Frajola que tinha, era o Frajola que era o canal que de comunicação canal entre os vendedores e nós meros mortais. É, nós e no máximo isso. Você vê uma imagem ou outra na revista, né? Uh-huh. Hoje em dia você vê gameplay no YouTube direto. É, tu tá com curiosidade? Escuro, né, cara, bons tempos. Gente, olha só, Márcio, Heitor, essa época... A gente já comentou, a gente não vai entrar no tópico emulador, a gente pode gravar outro cast pra falar em emulador e tudo isso que a gente foi pegando aí com esses jogos que a gente não jogou e teve vontade de jogar só agora ou descobriu ele agora e tudo mais. A gente pode falar de PC também em algum outro cast. A gente já teve uma parte de cast pra falar de PC que eu não participei. A gente pode pegar outra galera pra falar dos jogos de PC, quem tinha PC na época, o que era diferente do videogame, né? Que era muito massa. Quando eu vi na casa do meu primo, o Prince of Persia, com a chaminha colorida, porque em casa era um monitor monocromático laranja, eu fui na casa dele e vi aquela chama colorida assim, eu pirei, cara. Era isso aí, cara. Tu pirava foda. Cara, tu via no... Nossa, era outra época, assim, bizarro mesmo. E quando eu joguei a primeira vez o Alone in the Dark, cara. Fiquei sem dormir os Puta dois merda, dias. Puta merda, né? Tinha acho que uns 8 anos. Meu Deus do céu, quase morri do coração. Verdade, bom. E aí a gente pode chamar eles de novo, já que eles são velhacos, né? Mas então é isso, basicamente. Senhor Mar, senhor Heitor, de onde vocês vêm? Para onde vocês vão? Faça o jabá aí, cara. Bom, nós somos do drinkandplay.com. A gente tem uma porrada de atração lá. A gente não é tão focado em videogame, né? A gente fala muito de videogame, mas a gente fala também de quadrinhos, séries, cinema, música, uma porrada de coisa. Mas o foco mesmo é videogames. A gente tem o nosso podcast semanal, que é o Histeria, que a gente também fala de uma porrada de assunto. Inclusive, o último que a gente gravou, a gente falou sobre o Grande Dragão Branco, cara. Clássico dos anos 80. Foi bom. E... Meu Deus, desculpa atrapalhar, mas se vocês assistirem a última luta do Dragão Branco, eu sempre digo essa lenda que só eu noto. Tem barulhos de gato na torcida. ABS. Sim. Já notou isso? É a primeira vez que você ouvir, nunca mais vai conseguir ver o filme sem reparar. Exato! Meu Deus, obrigado, mundo, por ter uma pessoa que pensa que eu achei que eu era o único louco. Obrigado. Tudo é! Vou ter que ver o finalzinho agora. Então, aí somos dois loucos no mundo. E a gente tem as atrações principais. A gente tem o Tô Playando, que a gente faz gameplays, né? Inclusive, eu gravei o último com o Matheus aí do Overkill sobre o BioShock Infinity. A gente tem o Nerds Ricas, que é um vlog da minha esposa, e ela chama amigas delas. E como elas não manjam nada de videogame, eu ponho um... Tipo, o que vocês acharam do Assassin's Creed 4 sair e no espaço de um ano de novo? E elas não manjam porra nenhuma e vão discutindo, é bem engraçado. É, e tem o Drink and Play, que é o atração principal, que a gente enche a cara de cachaça e joga qualquer jogo aí, desde lançamento até jogo velho. E a gente filma lá, cara, acessem lá que é bem bacana. E temos notícias quase diárias também, né? É. De várias coisas. Quase diárias. Sempre. Certinho então, Márcio, Heitor, muito obrigado por toparem gravar com a gente aí. Isso aí, cara. Já foi, a gente anotou lá na plaquinha de achievements do Drink and Play, que assim, eu não sei o Heitor, mas eu ouço vocês, cara, já faz muitos anos, assim. Eu lembro, tava até conversando com a minha esposa, assim, quando a gente casou, cara, eu ouvi assim logo que a gente casou, e ela falou, ah, aquele dos meninos gaúchos que falam engraçados, falei, esse mesmo. Sempre, né? Não, eu gosto direto. Meninos pra gente é uma honra, cara. Meninos nem tanto. Meninos e senhores. Meninos, a terceira idade presente. Mas legal ali que ele tem um podcast lá com as mulheres, né? É, a mulher acho que vamos fazer um aqui, né? Só que é só o Lanzonic. Só o Lanzonic namora. Tô e sabendo. A gente combinar, tá namorando. Gente, fica pensando. Obrigadão aí pela gravação. Meu papo, bate papo legal. Muito massa. Bate papo legal. Gravaremos mais, então. Falou, gente. Até mais. Cerveja. Abração aí. Abraço. Tchau. Falou, abraço. Cara. Valeu. Beijo, mãe. Deu boi. Um beijo. Mãe, tô no super controle. Mãe, tô no super controle, é foda. Um beijo.